197, chame Recife em 12, 51. 1897, obrigado, bom dia. Da pilada 0, controle 1, 19, 198, grato, bom serviço. Controle, bom dia, o trip 5514. P5514, submantenha nível de voo 190, contato radar. A 2 da proa de Pucca está presente? Paulo Salvador, é o Sam Mike X-Ray Echo. Muito bom dia. Estou na posição rebota 14. Solicito reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Boto no 4 para o gate 08, Mike X-Ray Echo, agilizando o reporte no terra. Maravilha, reportarei, grato. Controle da 3597 da presente, poderia voar na proa de Lefa? Autorizado. Obrigado, boa Lefa 3597. Salvador, bom dia, é o 3513, informação Golf, é o 3153, o Galeão, bem em minha casa. Dan 3153, informação com o seu hotel agora atualizada, porém, da Golf só difere o vento, 040 graus, com 02 nós, pronto para cópia 360 Galeão. Firmo. Dan 3153, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decola 10. Primeira curva à direita, prefira a saída da Euleda, após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta a rota 090 até a posição SMAP, após via a rota do plano de voo. 5131, é o transponder, o controle é 120, corrigindo, o controle é para hoje em 119.8, TAM 3153. TAM 3153, autorizado galeão 360, decolando a pista 90 com primeira curva direita na saída da Eltra Sonreda, prossegue direto no bridge e ingressa 3110 até Esmar, segue via rota do plano após transponder 5131, controle 119.8. Confirme apenas a saída que eu não consegui compreender, por gentileza. Saída é da EL, transição Leda, posso prosseguir direto bridge. Cotejamento correto, a posição é a 1-0-10. Reportando pronto para acionamento e pushback, o TAM 3153. Reportará quando pronto para pushback e acionamento na 1-0, TAM 3153. Paulo Salvador, é o Sam, Mike, X-Ray, Echo, Sporting, Echo, Rebote, na posição número 8, Mike. Gente, Mike, X-Ray, Echo, posição 08, grato, até a próxima. Firmativo, hotel confere, passarelo 2235, 2223. Se estiver pronto, a gente já paga a cópia agora. Passarei 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo autorizado 180. Decolada 10, primeira curva direita, perfira saída Arbó. Após Arbó, voa posição ela é essa. E após via rota do plano de voo. 5132, no transponder, o controle em 1-9-8, passarei 2223. despejamento correto, posição remota, reporte quando pronto para acionamento e pushback Passaredo 2223. Na 170, senhor. Submantenho 170, senhor. Ah, 170. 5514, chame o Centro Recife em 12545. Centro 12545, grato, bom dia, bom dia. Confirme quem chamou o Paulo? Saulo, Salvador, o TAN 3153 para táxi 161 a bordo 0348, é autonomia, alternativa é cabina. 3153, táxi via Pascal Índia, ponto 0, chame todos. 1895, ajuste no 0. Autorizado, táxi de Apache, Índia, Bravo, com espera 1895, quando está ajustado no 014. Ajuste no 0. 1095, obrigado. Torre Salvador, TAN 3153, ponto, no ponto de espera da 10. TAN 3153, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 09. Autorizado a decolar da pista 10 para o TAN 3153. morning, 6225. Descendment tank, flight level 040, fly heading pelo position to intercept in both arrivals. Então, 3153, decolada aos 28, chame agora o controle e 120898. Desculpa, voltou para 120, 80098. Última frequência do controle, 198, peraí. Boa, boa tarde. 31, bom dia, 31, 53, 3198. 3153, atenção, vigilância, 360. 360. Chanel 6225. And maintain 3,000 feet, 18015. Turn left, heading 230.